Pela fé eu já contemplo o Rei da Glória. Vejo a nuvem lá no céu a se abrir e aparece o Filho de Deus poderoso pra buscar os salvos que estão aqui. Prometeu e volta com grande vitória. Levará os salvos para o céu de Vejo os salvos triunfantes lá na glória, numa festa que jamais acaba.